do vídeo quando chega de chorar. Corre que o relógio nunca vai parar. Depois não adianta você reclamar. Vamos lá. Inquérito, chega de chorar. O relógio nunca vai parar. Mas não adianta você reclamar. Vamos lá. Pode parar um barato, escuta aí, tem o dom. Sem essa fita de tá ruim, mas tá bom. Nada de ficar esperando o garçom te trazer na mão. E nem tudo vai ser filé mignon. Não esqueci, o rap ensinou, aprendi. Fui resistente, de frente bati. Eu entendi que é cada um por si, nunca sobra ninguém. Se é tudo nosso, cadê nossa cota, hein? Tá com quem? Sumiu, desapareceu, será que vai vir? A vida é louca, olha aí, não espera do céu cair. Que não esporte, azar o sorte, tem os fortes e os fracos. Barato é louco, tem que ser mais louco que o barato. Fica esquentando a cabeça, para. Um dia o tempo ainda joga tudo na sua cara. Vai a luta, a truta, Deus sabe de quem é a culpa. Ficou bem mais fácil depois que inventaram a desculpa. Tem que brigar, mas não esquece de amar, sangue bom. E quando perder, não perde a lição. Abraça teu pai, tua mãe, diz que cê ama eles. Fazer o bem não é vergonha, tenta pelo menos às vezes. Tem que sorrir, ser feliz, sim, e muito. Só que não dá pra achar graça em tudo. Não vai morrer pelo sonho, tá? Joalheria, nem se contenta só com o sonho, tá? Padaria, malandra é buica que chora e não derrama uma lágrima. O estômago que ronca e não dorme por nada. A vida aqui é pra quem topa qualquer parada, não pra quem para em qualquer topada. Muito amor, como o Senhor ensinou. E por mais que o mundo diga não, passar por cima da dor como um rolo compressor. Demorou, mano. Construir, repartir, não olha só pra si, ser feliz. A minha esperança é imortal, né não, Tom Zé? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas nós vamos mudar o final. E vamos viver, mano!